Capítulo 10. Seguindo o testemunho. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmo 18, verso 28. Nós deixamos aquela igreja. Fomos convidados pelos líderes de uma denominação para que assumíssemos outra igreja interinamente, então fomos. Posteriormente, enquanto estava em meu devocional orando, senti um peso de voltar à igreja da qual eu tinha saído ao fazer a prova com um pedaço de lã. Eu não havia terminado o que Deus queria que eu fizesse ali. Geralmente, isso acontecia quando eu estava orando em outras línguas, acerca do sermão para o culto de domingo. Lembre, quando oro em outras línguas, meu espírito ora, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Senti um pesar tão grande sobre aquela igreja que eu havia deixado há mais de 2 anos, que pularia e correria daquela sala para me livrar disso. Uma vez, quando me dei conta, estava na rua ao lado da igreja pensando: como eu cheguei aqui? Para chegar ali, eu tive que sair correndo do estudo da igreja, atravessar o auditório e passar pela porta. Mas eu não me lembro de ter feito aquilo. Eu estava tentando me livrar daquele peso. Eu não queria voltar a pastorear lá. Finalmente, aproximadamente 30 dias experimentando aquilo, eu disse ao Senhor: Tu estás falando comigo sobre voltar para lá? Tu estás tentando me dar alguma orientação? E terminei assim: Fale com minha esposa, ela pode ouvir também. Em uma manhã, enquanto lavávamos a louça, eu disse à minha esposa: Querida, se o Senhor falar alguma coisa com você, compartilhe comigo. Eu não disse a ela nada mais. Então, eu esperei 30 dias. Você não precisa ficar tão apressado a respeito de certas coisas. A Bíblia diz: Aquele que crer não foge. Isaías 28:16. A fé não se apressa. O diabo vai tentar pressioná-lo. Ele vai dizer: corra, corra rápido, rápido. Ele vai tentar demover você da fé, colocá-lo em dúvida, em incredulidade e tirar você da direção de Deus. 30 dias depois, enquanto eu lavava a louça e minha esposa secava, eu disse: O Senhor tem falado com você? Se ele tem falado, eu não estou sabendo, ela respondeu. Procurei ser um pouco mais específico para tentar ajudá-la. O Senhor tem falado com você alguma coisa sobre voltar para? Falei o nome da cidade onde a igreja ficava. Ou ela disse: Pensei que fosse eu mesma. Bem, vamos analisar o que você quer dizer quando diz eu. Se quisesse se referir à carne, não estaria certa. Mas se diz o verdadeiro eu, o homem interior, realmente você, então você está correta. Lembre-se que o espírito é a lâmpada do Senhor. Então não é apenas você, o homem exterior, é o Senhor acendendo a lâmpada para você no interior, no homem de dentro. Vou lhe fazer uma pergunta só para que possamos nos assegurar disso. Do ponto de vista físico e mental, falando apenas naturalmente, você quer voltar para lá? Insistir? Ah, ou não. Então não poderia ser você, não é? Poderia ter sido melhor dizer: não poderia ter sido a carne, o homem natural, o homem exterior. Você não pensaria em fazer alguma coisa que não quer fazer? Continuei. Percebi que ela estava com o testemunho interior, da mesma forma que eu. Algumas vezes o testemunho interior está lá e as pessoas nem percebem. Estou convencido, disse a ela, de que Deus está nos guiando nessa direção. Somente Ele poderá abrir uma porta e nos fazer voltar para lá. Deixemos que Ele faça assim. Ele fez. Em poucos meses, sem que eu fizesse nada naquele sentido, fui convidado para pregar por uma semana naquela igreja. Mais tarde, a diretoria perguntou se eu estaria interessado em voltar a pastorear. Não contei a eles sobre a direção de Deus, apenas disse: eu poderia estar. Nós todos temos conversado e a igreja quer você de volta. Bem, continuei, eles teriam de votar em mim. Então deixe-me dizer o que vocês vão fazer. Vão em frente e votem, e eu direi a vocês no fim das contas. Do ponto de vista natural, a minha esposa e eu não queríamos voltar para lá. Embora amássemos as pessoas, não queríamos morar naquela cidade, não queríamos morar naquela rua. Em meu coração, eu queria obedecer a Deus, mas no que se refere à minha carne, ela recuava. Em meu homem natural, ou no meu homem exterior, e na minha mentalidade e pensamento humano, eu não queria voltar para lá. Então, permaneci orando e jejuando enquanto a diretoria fazia os anúncios e conduzia a eleição. De fato, eu dizia ao Senhor que não queria confiar no testemunho interior que tanto eu quanto minha esposa havíamos tido. Era quase o terceiro dia do jejum. Eu queria que o Senhor se movesse de alguma forma espetacular. Queria algum tipo de palavra, línguas, interpretação, uma profecia, ou que Deus simplesmente escrevesse no céu: vá para aquele lugar. Eu estava ajoelhado, clamando, gritando e implorando, porque eu não sabia fazer nada melhor que isso. Deus também guia por meio de uma voz interior, da mesma forma que pelo testemunho interior. Essa voz interior disse: levante-se e pare de agir dessa forma. Eu me levantei. Então eu disse: Senhor, se pudesse apenas me dar um sinal sobrenatural, eu me sentiria melhor a respeito disso. Ele respondeu: você já tem tudo, não precisa de nenhum sinal sobrenatural. Você não precisa de nenhuma frase sobrenatural escrita no céu. Você não precisa de línguas e interpretação, não precisa de profecia. Você já sabe no interior o que precisa fazer. Agora faça. E eu resolvi fazer. Muitas vezes ignoramos o testemunho interior. Queremos algo no âmbito dos sentidos. Buscamos o sensacional e perdemos o sobrenatural. Precisamos aprender que Deus guia seus filhos principalmente por meio do testemunho interior.